Então, nosso tema dessa noite é a imunidade e a fé. Então, nas quintas-feiras, a gente fala bastante da questão da saúde física. E falando de imunidade, estamos falando disso. E relacionando junto a fé, que é um atributo mais espiritual, então. E sobre esse assunto, a gente tem bastante informação sobre isso. A própria ciência nos traz muitas coisas que a gente às vezes ou não compreende direito ou até não acredita que realmente possa funcionar. Através da ciência, ela nos diz que a fé, ela é capaz de curar, de auxiliar na cura, de aliviar ou até prolongar a vida física. Então, vejam bem, a ciência, através do estudo, dos experimentos, ela comprovou que a fé, que pode ser um mecanismo que ela não defina tão bem, mas ela compreende que a fé é capaz de auxiliar na saúde física, na melhora, na luta contra uma doença. Ela nos diz que ter fé, ter crença em alguma coisa, seja lá qual for a religião que a gente professe, através do pensamento positivo, através da esperança, faz com que o nosso organismo físico, ele libere substâncias, sejam hormônios, neurotransmissores, ou mesmo uma renovação celular, capaz de então combater esses agentes externos que causam essa doença ou fortalecer o nosso organismo. Então a gente pensa, né, de que maneira que isso acontece. A gente pode pegar exemplos, nossos exemplos de pessoas que a gente conhece, de como isso se manifesta. Pessoas que às vezes são bastante positivas, elas não estão imunes de ficarem doentes. Ninguém está imune disso. Mas elas estão menos propensas a alguns tipos de doenças, que são aqueles que foram estudados, inclusive. Principalmente doenças cardíacas, doenças de circulação. Existe um fator bastante próximo referente a isso. Então a nossa fé faz com que o nosso organismo produza substâncias capazes de nos proteger. E contra partida disso, a gente tem o estresse. O estresse que a gente fala tanto, que nos nossos dias é uma palavra que a gente até usa de uma forma até equivocada às vezes, quando a gente diz que estamos estressados, né, por qualquer coisa. O estresse, o que que é? São reações do organismo a agressões que perturbam o equilíbrio dele. É uma reação orgânica a algo que perturba o equilíbrio. Esse algo pode ser externo ou interno, provocado por nós. Então aí também cabe a gente pensar o que nós estamos fazendo que está provocando esse desequilíbrio, que está provocando essa reação do nosso organismo. E como eu disse antes, nos nossos exemplos, nos exemplos das pessoas que a gente conhece, a gente percebe que o tratamento de uma pessoa que acredita na sua cura ou acredita em algo superior é diferente do tratamento daquele que não acredita ou não consegue perceber naquele momento uma oportunidade de modificação. Existem situações em que a questão física, ela não é mais possível de ser revertida. A gente às vezes leva a coisa a um ponto em que apenas a fé, e a nossa pequena fé, ela não é mais capaz de dar a volta. Mas como foi dito lá no início, ela não apenas cura ou auxilia na cura, ela alivia. Então, muitas vezes, esse sentimento, ele nos traz alívio. Acreditar em algo superior, colocarmos a nossa vida nesse sentido, colocarmos a nossa vida perante as coisas que nós consideramos sagradas, nos traz um alívio. Entendermos o mecanismo da vida e que nós estamos inseridos nele, de que maneira isso funciona, de que maneira eu estou me relacionando com tudo isso, isso traz sim um alívio. Acreditar numa vida após a outra e que são oportunidades que nós estamos a cada dia num eterno plantar e colher. Então, esse alívio pode ser a semeadura para amanhã. O que, que eu quero colher amanhã? São as perguntas que a gente deve fazer. Auxiliando nessa questão de imunidade e da fé, a gente tem um poderoso recurso que é a oração, que é esse contato mais próximo com a espiritualidade. Algo mais prático, que a gente fala sempre aqui, as irradiações. Colocar o nome de uma pessoa nas irradiações, ou o nosso próprio, quando a gente reza, quando a gente faz um pedido, os passes que a gente toma aqui dentro nos auxiliam nesse retorno ao equilíbrio que a gente perde. E a meditação, que funciona muito bem, só que a nossa cultura, ela não nos deixa tirar tempo para trabalhar isso, esse nosso eu, o interior. Então a gente quer coisas mais rápidas, de que nos tome menos tempo. Então, mas a meditação funciona muito bem. E a gente pensa nessas questões, orações, irradiações, passes, meditações, por que, que às vezes funciona, por que, que às vezes não funciona, por que funciona para alguns e não funciona para outros. Então é aquela questão da receptividade, de que maneira que eu me coloco perante as coisas, que eu acredito, que eu estou focado naquilo, para que realmente essa energia que a gente está desenvolvendo, ela fique comigo e me auxilie. Então, por isso que as coisas às vezes não acontecem pelo nosso imediatismo ou pela nossa descrença. E a gente pergunta, nesse sentido, com o que, que nós nos alimentamos? Não só o alimento físico que a gente consome todos os dias, mas o alimento mental. Foi falado antes do positivismo. O que, que a gente está colocando para dentro, ou que já está dentro, mas que a gente está alimentando? E se a gente fizer uma relação bem profunda, a gente consegue até fazer uma comparação entre o alimento físico e o alimento espiritual. Porque não tem como ser tão diferente um do outro. A gente acaba, muitas vezes, pelos nossos maus hábitos, indo para caminhos que não nos fazem bem. E o pensamento é a mesma coisa. Nós acabamos dando vazão para algumas coisas que não são tão boas para nós, mas que a gente não para pensar, não percebe e continua cultivando isso, continua alimentando isso. A doença, quando ela surge, para cada um de nós, seja ela pequena ou de proporções maiores, assim como a gente falou em outras oportunidades dos problemas, ela está ali para ser enfrentada. Se nós desistimos, o nosso corpo padece e se extingue, mas o espírito sobrevive. E qual é o meu aprendizado para uma próxima, se eu não enfrentei nessa situação? O meu aprendizado pode ser quase nenhum. Como eu disse, é uma situação que nós precisamos enfrentar. Nós precisamos olhar para dentro de nós para tentar descobrir o porquê que aquilo está acontecendo. Por que que o meu sistema imunológico permitiu que algo desse tipo acontecesse? Imunidade, estado de proteção do organismo. Por que que o meu estado de proteção está baixo, possibilitando que algumas coisas aconteçam comigo? Se fosse Se as doenças fossem tão terríveis como a gente às vezes quer acreditar, aqueles que trabalham no hospital estariam todos doentes. E nós que estamos bem menos expostos a vírus, bactérias do que eles, frequentemente estamos ou gripado ou debilitado de alguma coisa. Então, o nosso ciclo de vida, ele está com algum problema. E a gente tem que olhar. Algumas coisas são bastante claras para a gente poder ver, que acabam fazendo com que essa nossa energia, ela fique estagnada, fique densa. Então, alguns processos mentais, a culpa, o remorso, as raivas, os ódios, os rancores, ansiedade e a falta de compreender que muitas vezes somos merecedores de coisas melhores, não nos achamos capazes. Então são todos estados que fazem com que a gente vibre numa situação mais negativa, pelo menos enquanto se está cultivando isso, do que positiva. E todos nós temos, no mínimo, um pouco de cada coisa dessas. Então cabe sempre a reflexão e o questionamento, né? Por que que nós estamos ainda cultivando algumas coisas, alguns sentimentos desses, algumas emoções que nos fazem mal? Nós, às vezes, não gostamos de alguma coisa ou de alguma pessoa, mas nós estamos fazendo mal para nós. Então, nós temos que começar a perceber de forma racional que nós estamos nos prejudicando, nós estamos nos debilitando ao ponto de muitas vezes causarmos um sofrimento que pode ser bastante danoso. Se a gente conseguisse seguir, né, pelo menos uma parte do que tem escrito aqui no Evangelho, são as palavras que Jesus nos disse há tanto tempo, normas de conduta do que nós devemos fazer, estar sempre com o coração limpo, com a mente tranquila, fazer o bem aos outros, como a gente gostaria que fosse feito para nós também, a gente com certeza estaria fortalecendo esse sistema imunológico e aumentando a nossa fé. Então fica essa ideia, né, do que é e do que a gente pode fazer. Sempre lembrando que a nossa vida está na nossa mão, que o nosso destino, a gente está realizando ele a cada minuto. Nós estamos traçando ele a cada instante, que não é determinado por alguma coisa. Somos nós que estamos nos direcionando. E nós podemos fazer com que a nossa vida seja mais proveitosa, seja mais feliz até.